com medo de o perder no meio mundo. Seus quantos e qualidades, seus objetos. Profundo poço de astros anónimos. Thank you. Nomeei as coisas e fiquei contente. Prendi a frase ao texto do universo. Escuta ao meu peito, ainda lá senta em cada pausa e pulsação.